Hola, soy yo, Mario. Bem-vindo a Orion Games. Sejam todos muito bem-vindos, sim, aquele OrionCast do momento crítico, o momento mais crítico de todo jogo, aquele que você olha e fala, ferrou. Sim, sejam bem-vindos ao OrionCast do nosso top 5 de boss fights mais legais de todos os tempos para cada participante aqui. E para falar dessas experiências, digamos assim, aterrorizantes ou desafiantes ou empolgantes nos games, orgasmáticas nos games, temos aqui conosco Cetista, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. Obrigado pela interrupção na abertura. Vamos lá. E começando a leitura de cartinhas, o cast passado, né? Hoje temos aqui o nosso primeiro ouvinte convidado, um ouvinte ilustre, General Jota. Você pode ler a sua cartinha? Fala aí, pessoal. É, aqui é o General Jota e vamos aqui ler a minha cartinha que eu mandei, né? É, que eu não comentei em si sobre o jogo Skyward Sword, que eu ainda não joguei. Eu até tô com muita vontade de jogar ele, né? Porque eu gosto muito. Mas eu vou comentar mais um pouco sobre a franquia Zelda em si, né? Que eu acho que o pessoal se prende muito no Ocarina of Time e tal. Aí eu vou ler exatamente aqui o que eu escrevi. É, que apesar do Ocarina of Time ser um... Apesar do Ocarina of Time ser um jogo muito bom e ser bem marcante, acredito que ele só é tão venerado assim porque ele é o primeiro Zelda em 3D. E eu não consigo ver ele como o melhor Zelda. E acho que as pessoas se prendem muito, muito a ele e não conseguem ver os novos jogos da franquia como bons. É, até tem uma parte que o Pascoal falou assim, a série Zelda nunca teve batalhas muito épicas antes do Ocarina of Time. E eu discordo disso, porque até no Zelda 2 do Nintendinho tinha a última batalha contra o Dark Link, que era bem marcante, assim. Era uma batalha difícil. Ah, acho que o Pascoal nem jogou o Zelda do Nintendinho. Cara, eu acho que o Pascoal... Só jogou. Falta isso no background do Pascoal, então. Eu não tenho certeza, mas acho que ele não jogou, não. Vou encher o saco dele agora. Você sabe, cara, que eu lembro, tipo, eu tinha um Game Boy Advance e... Eu vendi esse Game Boy pro Homem Mal, cara. Eu lembro que ele pegou, tinha um cartucho do Zelda Minish Cap, cara. Meu, o Homem Mal que não gosta de Zelda, ele furou esse cartucho, cara. O Minish Cap é muito legal. O Minish Cap é bem maneiro mesmo. Ele é feito pela Capcom até, eu acho. Exatamente, é feito pela Capcom mesmo. Então é lógico, deve ser sob a supervisão da Nintendo, né? Esse tipo de coisa. Mas é... Pô, cara, é um jogaço, cara. Então... A gente vai ficar enchendo o saco agora falando, o Pascoal, você tem que completar o seu background de Zelda aí. Eu até tava falando aqui que também tem um jogo que é o meu Zelda favorito até, assim, que é em 2D, que é o Zelda Link's Awakening, que é daquele Game Boy tijolão, sabe? Aquele que é preto e branco. Primeiro, então, Game Boy mesmo, que lá é o game primeiro, né? Game Boy sem sobrenome. Então, aí aquele Zelda foi até o primeiro que eu joguei e até hoje é meu favorito. Até fizeram um remake dele pro Game Boy Color, que eu joguei também, que é o Zelda Link's Awakening. Nele tem vários chefes legais também, inclusive o último, que ele é uma sombra, o nome dele é Nightmare, ele vai tomando forma de outros chefes da franquia. Você vai enfrentando ele e vai tomando outras formas diferentes. É bem divertido. Foi mais ou menos isso, até recomendo o pessoal que tiver tempo jogar aí os Zeldas 2D mais antigos e até os novos DS também são bem legais. Pô, é bem legal mesmo, cara. É o Phantom of the Hourglass e o... Spirit of Tracks. Cara, são bem legais esses áudios. O Phantom of the Hourglass eu não cheguei a jogar tudo, cara. Eu joguei um pouco, aí eu acabei vendendo meu DS. Mas tô providenciando aí um 3DS, né? Vamos ver se tenho chance agora de voltar. Agora bateria, né? Bateria estendida. Cara, mas é o mó tijolo, né, cara? Bateria estendida, né? Eu tô achando que a bateria estendida vai ser a tomada da parede mesmo. É duvidar. É o no-break, né? Vem junto com ele. Até o Hourglass tem um negócio interessante que eu terminei ele. Na época minha internet era ruim, não conseguia baixar jogo. Tinha um camarada meu que ele tinha o RUM, era na época que eu ainda usava. Ainda usava jogo pirata no DS até. Aí ele tinha em japonês, eu zerei o jogo em japonês. Caraca, isso é épico. Porcaria nenhuma, mas zerei o jogo. Mas zerou o jogo, cara. Eu já fiz isso na época de Mega Drive, cara. Eu não lembro, mas era um jogo da série, aquele Contra Hard Corps. Boa. Era tudo em japonês, cara. Eu só ia apertando o botão. Nossa, pior que japonês, só russo, né? Aí tem pra zerar, tem que fazer 140% do jogo pra poder zerar o jogo em russo. Nossa, é um achievement, é um achievement, é. Praticamente. E aí, que mais você tem para adicionar aí da cartinha, general? Não, mas só mais ou menos isso mesmo, cara. É, mas falando que o pessoal não devia se prender tanto ao Zelda Ocarina of Time, que é um jogo bom, assim, só que eu acho que o pessoal deixa... Não vê os jogos hoje em dia sendo tão bons. Por exemplo, até o... Aquele... Wind Waker, que é um jogo bem bom, mas aí o pessoal olha pros gráficos assim e acha que é ruim. Pô, cara, mas o Wind Waker eu acho legal, cara, o estilo visual dele. Então, é um jogo legal, mas tem gente que não joga ele porque acha feio, entendeu? Assim, de primeira vista. Brincadeira. Ele é mais infantil, né? Mais aquela... É, então, mas é legal, sim. Mas, mais mas ou menos a estrutura isso. De jogo é ferrada, cara. Com certeza. De jogo é ferrada, eu acho. Tá tudo lá, é Zelda. É Zelda. Então, beleza, vamos que vamos. Hyde, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha é do PS3s. Aí, mandei aí, galera, como vão? Tudo certo nesse ano novo? Estamos começando aí meio... E com um pouco de zica, mas tá indo. Zicas técnicas, né? Algumas zicas técnicas, mas estamos aí. Então, bom, pessoal, sinceramente, eu não esperava um cast sobre Skyward Sword tão cedo. Mas, claro, fiquei feliz ao ver sobre o que seria o primeiro cast do ano. Terminei o game umas duas semanas antes do final do ano. Fiquei vários finais de semana jogando e com um pouco mais de 50 horas terminei. Olha, eu tô com 50 horas e tô na metade ainda. Caramba, ele terminou rápido, cara. Eu acho que eu sou lento. Todo mundo fala que termina com 50 horas. Eu tô com 50 horas na metade. Eu sou lento. É que eu fico no Skyloft brincando, sabe? E eu fico perdendo muito tempo, Skyward Sword é o Skyrim do Raid, né? Não jogo Skyrim, jogo Skyward Sword. Em relação à história, achei a melhor de todos os jogos da franquia. Nunca joguei todos e nem cheguei a terminar o Ocarina of Time, que dizem ser o melhor. Mas para mim, Skyward Sword está no topo. Mas gostos à parte, é uma história bem bolada que envolve o jogador. Gostei muito da relação que eles deram para Zelda e Link, que parecem ser muito mais próximos do que nos outros games, e que também melhora a parte de drama do jogo, que ficou muito boa, assim como a de comédia, que é direcionada aos diálogos e interações com o Groose, que é praticamente um rival do Link. Uhum. Em relação aos gráficos, tenho que concordar com tudo o que foi dito nesse cast, mas fiquei frustrado ao ler uma notícia que dizia que esse estilo de gráfico não será mais usado em outros games da franquia. Não acredita muito nesse negócio que eles falam, não, porque os caras mudam de ideia, viu? Não, também acho que ainda vai ser usado, velho. Os caras mudam de ideia. Talvez no próximo não, mas com certeza vai ser usado ainda. Eu acho que no próximo não é mesmo, não, porque de acordo lá com o que a gente viu na E3, parece que vai ter o Zelda que vai vir no Wii U, né? Parece que vai ter os gráficos mais reais. Apesar que vai ser o Real Engine, o Zelda? O Wind Waker também foi apresentado... Não, tomara que não. O Wind Waker foi apresentado também com gráfico realista e depois eles trocaram totalmente, né? Então, não dá pra prever mesmo o que vai acontecer, né? A cabeça desse pessoal aí que faz o Zelda é meio... Miyamoto, né? O cara é meio maluco. Miyamoto, esse pessoal aí. Ele fala, até entendo o porquê, mas sinceramente eu não acharia nada mal ver mais um Zelda com esse estilo. Essa implementação do Motion Plus foi uma coisa boa. A única coisa que me frustrou foi que o Motion Plus começou a dar defeito perto do final. Eu tinha que ficar recalibrando aquilo a todo momento. Eu também tô com alguns problemas com o Motion Plus. Então, assim, cara, eu acho que é o wireless, hein? Vocês lembram do Miyamoto na N3? Acho que tá usando aí aqueles celular e tal, deve estar dando problema no Motion Plus. 3G, essas coisas. Mas assim, ele é meio zoado, assim, mesmo que você tenha que ficar toda hora apontando pra tela e apertando pra baixo, pra poder centrar o controle. Ele não considera aquele sensor do Wii, né? Então, isso deu problema comigo no GoldenEye, velho. Mais ou menos algumas fases. Depois que eu me acostumei. Não gostei muito, não. Eu acho que o comum mesmo, o remote comum, funciona melhor pra você mirar na tela, né? Agora, a captação de movimento com o Motion Plus realmente é bem legal. Que o que você faz, com o controle, o Link copia igualzinho. Continuando, ele fala: infelizmente, achei o último chefe muito fácil, bem mais fácil do que a segunda vez em que você enfrenta ele, aquele emo, esqueci o nome, é o Girahim, que é chato pra caramba. Minha nota para o jogo é 10, a explicação é: essa foi a melhor experiência que eu tive até agora no Wii, era o que estava faltando para fechar a vida do console. Galera, cast muito bom. Esse não leva nota, mas desbloqueia achievement. Deu 909G. 990G pra nós? Então vai dar 9,9, né? Ah, isso quer dizer que a gente tem o resto do ano pra fazer mais 10G. O cientista vai ficar bolado, que não deu mais de 1000G, né? Vai mesmo. O cientista é assim, ele quer fazer 1000G pressionando start. Pressionando start, vai usar cheat, né? Aí é isso, até a próxima. Ah, é. Bacana, cara. Gostei da carta dele pra caramba. É legal que você vê, ele jogou bem o game, teve muita coisa pra falar aqui, coisa que não gostou, mas você vê que todo mundo que jogou gostou, né? Tem uma coisa geral... aqui. E aproveitando a participação do general, general, o que, que você tá planejando jogar aí nos próximos meses? O que, que você vem jogando aí? Pô, por enquanto o que eu venho jogando é o Metal Gear Solid HD Collection. Uhum. Esse eu quero. É muito bom até. Só no, a única crítica que eu tenho a fazer ele, que eu acho que é que só tem um dos jogos lá que tem modo online, que é o Peace Walker. Uhum. É. Aí o modo online dele acho que ficou meio... Não, tipo, além de ter pouca gente no Brasil que joga, a maioria das vezes eu caio com um americano ou com um japonês, mas eu acho que o modo online ficou meio enrolado. Assim, tanto de time quanto pra você fazer missão conjunta em co-op. Acho que ficou meio estranho, mas demais os três jogos assim são Metal Gear clássico, né? Bom pra caramba. E assim, fim de semana normalmente tô jogando Modern Warfare 3 online. Beleza. E eu tô querendo comprar agora o Skyrim e o Zelda novo. Legal, bacana. Hyde, temos recadinhos? Temos, mandem cartinhas aí pra gente, mandem e participem aí também da... Aliás, falem se vocês querem participar da leitura de comentários, né? Que a gente vai sempre chamar uma pessoa aqui pra gravar com a gente. Então, mandem cartinhas aí desse cast de hoje. E comprem headset também. Curtam no Facebook, isso, né? Isso, curtam no Facebook, sigam a gente no Twitter e espalhem a palavra aí. Beleza, valeu, galera. Brigadão, General Jota, pela participação. E... Ok, isso, é que agradeço. Bacana, show. E vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, vamos começar aqui o nosso top 5, né, de boss fights. Vamos começar por Cetista. Cetista, qual o seu quinto melhor boss fight da história? E por quê? Cara, quinto melhor boss fight. O meu quinto melhor boss fight da história, de todos os meus boss fights... eu tomei em dúvida entre dois pra ver qual que eu deixo por último desses cinco. Se bem que quinto não é ruim, né? Porque é quinto de todos que eu já joguei na minha vida inteira. Então, eu não diria que é uma coisa ruim e tal. Mas, acabei de decidir aqui que o meu quinto lugar é a Kulex do Super Mario RPG. Não sei quem aí já jogou esse jogo, quem sabe do que eu tô falando. Então, eu fechei. E esse Kulex não é o boss final do Super Mario RPG. O boss final é o Smith. Mas esse Kulex, ele fica dentro de uma. Ele fica dentro de um quarto, que é uma porta meio misteriosa lá em Monstro Town, né? Que é a cidade onde ficam, tipo, os Tomps, fica todos os inimigos do Mario moram nessa cidade chamada Monstro Town. E você tem que fazer um monte de coisa, falar com um monte de gente no mundo inteiro lá do Super Mario RPG pra poder pegar a tal da chave que abre essa porta pra você enfrentar a Kulex. E é um boss que apareceu em algum Final Fantasy da vida aí, em algum lugar do mundo. E você encontra esse boss pra jogar. Assim, você entra na porta, você vai pra outra dimensão, fica uma tela toda preta e você luta contra a Kulex e tem cinco cristais, acho que são quatro ou cinco cristais que lutam junto com ela, junto com a Kulex. E ela tem é a boss mais difícil do jogo, até mais difícil que o Smith. Tem umas, cada cristal tem uma magia diferente, então é mó trampão pra você poder derrotar. E eu acho que o legal é a falta de explicação do porquê que aquilo existe, sabe? Tipo, ninguém explica pra você o porquê que existe a Kulex ali, onde que você tá matando ela, por que que você tem que derrotar ela. É, nada é explicado, você só entra numa porta, você cai numa outra dimensão, mata Kulex e volta. É, e aí você ganha uns itens bem especiais e tal, mas eu achei legal pela mudança de foco que deu pro jogo, sabe? Tipo, o Super Mario RPG tem uns boss bem engraçados, bem únicos e tal, aí do nada você cai no inferno de Hades e tem que matar o Satanás, tá ligado? Tipo, é um negócio nada a ver, assim. Isso eu acho bem legal, esses switches assim que aparecem nos jogos. Então, uma homenagem ao Mario aí e a Kulex do Super Mario RPG, que ainda é o melhor jogo de baseado em turnos que eu já joguei na vida, ainda é o Super Mario RPG. Então, esse foi o quinto Super Mario RPG, cara. Tá aí um negócio que eu não esperava, não. Mas vamos lá. Hyde, qual é o seu quinto boss fight? Olha, acho número 5 pra você. Vou mandar outro que você nem espera, hein? Vamos lá. Então, um boss fight que eu acho que foi um desgraçado do caramba, que eu sempre odiei ele, lutei com ele várias vezes, é o Shao Kahn. Shao Kahn do Mortal Kombat 3. Qual versão? Todas elas. Todas que tem o Shao Kahn, ele é um desgraçado filho da puta. Ah, é o louco. Eu pensava que era só o Coringa. Não, o Shao Kahn também, viu? E aquela roupa de sadomasoquista dele. Então, eu acho que... Eu escolhi ele por ele ser um boss fight difícil, assim. E eu acho, assim, apesar da roupa dele, né, eu acho que ele é um vilão legal também, né? Ele cria aquela pressão, aquele clima de final, né? Uhum. E é muito difícil, mas eu acho que é porque ele é mal programado. Mas ele apela muito a isso? Eu não entendi por que ele... Ou não. Então, ele prevê seus movimentos, né? Tipo, o computador que tá jogando... Então, na realidade, assim, voadora... você pulou, ele tem um negócio que ele faz. Você ficou no chão, tem um negócio assim, que ele faz. Ele voa e dá uma ombrada, assim. Tudo que você vai fazer tem um contra-ataque. Mas então, por que ele é o melhor boss fight? Então, porque eu acho ele muito difícil. E porque eu tive que escolher 5 e eu tinha 3. Você escolheu pela dificuldade. Ele foi um dos throwbacks, ele foi um dos reservas que você trouxe. É, então. isso aí. Ah, beleza. Ah, bacana. Curioso, eu vou emendar o meu número 5, mas o meu número 5 também é um de jogo de luta, né? Mas é... Bison. Não é o Bison, cara. Tem vários jogos de luta que eu colocaria aqui se fosse um top maior, né? Mas sendo um top 5, eu vou colocar o Rugal, mas de uma versão específica, o Rugal da King of Fighters 98, né? Porque ele tem aquele padrão, né? Digamos assim, primeiro round, né? Ou primeira parte da luta, ele tá tranquilão, você consegue vencer ele mais fácil, e a segunda parte da luta o bicho pega. É, então eu acho bacana esse esquema, assim, tipo, ó, agora eu vou mostrar, agora eu vou botar pra quebrar. Isso já acontecia na 94, não acontecia na 95, porque na 95 você enfrentava o Saisho antes, mas na 98 acontecia igual a 94, mas o acabamento da 98 era muito bem feito, a música era espetacular e era uma adrenalina muito grande você enfrentar o Rugal na 98. Ele tem um golpe que ele carrega, né, que é... Não substitui, porque ele tem o Kaiser Wave também, mas é tipo uma bola magnética. Quando ele tá fazendo, ele fica com defesa. Era muito difícil você rolar por trás da defesa dele sem tomar esse golpe. Então era uma luta assim que você tinha que ir e voltar, tinha uma estratégia muito grande. E a música, quem jogar aí no YouTube, joga o boss fight do Rugal da 98, a música, eu acho que é a música da 94, remixada, mas a melhor versão dela, muito cheia de detalhe, tem mais instrumento, tem mais qualidade. Eu acho que é um belo do boss fight. E acontece no mesmo lugar do primeiro, que você enfrenta ele no navio dele, né? E o navio tá afundado, você enfrenta ele debaixo do mar. Então eu acho, por toda a concepção assim, artística, musical do boss fight, a técnica que você tem que ter naquela luta, pra mim é o quinto melhor boss fight que eu passei na vida, né? Sei que quem joga King of Fighters deve saber. Tem vários de King of Fighters que dá pra citar. King mas of Fighters, desses assim, eu sempre achei muito difícil. Eu sempre chegava no boss e sempre perdia. Sempre. Ah, sempre, nossa, sempre. Cara, perdia várias vezes. Eu particularmente não tenho nenhum boss fight que eu não goste em King of Fighters, né? Quando você chega em boss. Mas foram sempre os boss fights desafiantes, mas que tecnicamente é possível. Isso que eu acho curioso que você falou do Shao Kahn. O Shao Kahn, realmente, pra você ganhar dele, você não pode fugir do padrão. Você tem que pegar o esqueminha e sair e seguir estritamente aquilo. Os do King of Fighters sempre são difíceis, mas eu sinto que nunca precisei de um esquema. Dá pra vencer de várias formas, assim. É lógico, como boss, ele te dá pouquíssimas chances. E você tem que saber se defender muito bem, porque qualquer chance que você der pra ele é fatal. Mas pelo menos eles são bem programados, né? Não, são absurdamente bem programados, cara. Absurdamente bem programados. Mas é de uma adrenalina incrível, assim, aquele boss fight. À medida que a luta vai, tem sirene tocando e... Não sei, até o barulho deles pisando no chão, que você enfrenta ele numa plataforma metálica, é diferente. É, então, do barulho da pisada nas outras telas. São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença num grande jogo e num jogo que comum. Até o barulho de pisar na plataforma do boss é diferente. Você nota até isso. Então, que muda todo o clima em volta do jogo. Mas fica aí o Rugal, versão da 98. Quem quiser conferir, YouTube neles. E dando sequência agora, né? Já falamos do número 5. Vamos para o número 4. Setista, né? Já que estamos rodando nesse sentido. Qual é o seu número 4? Você também teve que escolher de última hora? Não, nenhum outro eu tive que escolher de última hora. Foram escolhidos pelo coração e não pela necessidade. Ó, que coisa linda. Olha, que coisa poética. Hoje eu tô poeta, tô foda, mano. É, eu falo que eu tô poeta, em seguida eu falo que eu tô foda, né? É tipo, poético, destrói né? toda. Isso é poético. Falar que é foda é poético. É um tipo de poético, né? Então, o meu quarto lugar é recente, é um jogo que roubou minha vida, minha alma e só, né, só não roubou mais coisa porque não sei, né, talvez roubou e eu que não sei ainda, só vou descobrir depois da 29ª hora de jogo, que é o Skyrim, e a primeira luta de dragão que eu tive em uma cidade. Então eu vou ser bem específico no dragão que eu tô querendo dizer, que foi, que eu até escrevi uma ode a essa luta no Facebook um tempo atrás, aí quem leu, quem não leu e, né, sei lá, quem não leu não tem olhos. É, que assim, eu tava indo pra uma cidade chamada Riverwood, lá no Skyrim, aí de repente eu vi uma comoção na cidade, assim, um monte de gente olhando pra cima, aí começa a gritar, dragão, dragão, aí eu olho pra cima e tem um dragão, e é o, tipo, segundo dragão que aparece no jogo pra mim. Eu já tinha matado um, mas o primeiro dragão que você mata é com muita ajuda, né? Então, tipo, você não sente muita dificuldade do primeiro dragão. Esse era o dragão em cima de uma cidade e eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu era o único, aparentemente, né? Eu era o único soldado dali, né? O único que podia fazer alguma coisa, atacar. E eu soltei lá né, a magia que eu solto, que eu conjuro um monstro pra ajudar, né? E eu comecei a jogar arco e flecha. E aí que eu vi que o pessoal da cidade que tem arma começou a me ajudar. Então, tipo, tinha um outro elfo lá que tinha arco e flecha, começou a atacar. Tinha um outro com uns guardinhas com espada, começaram a tirar a espada e ficar olhando pra ver quando ele caía e tal. E, tipo, a cidade meio que se uniu pra poder trazer o dragão pra baixo pra atacar, né? Né? Aí a gente foi atacando, até que tem uma hora que o dragão explode no chão, né? Ele cai que nem um meteoro, assim, e ele cai no chão e se arrasta, né? Um tempão, assim. E aí todo mundo foi, tipo, alguns foram em cima, outros fugiram e tal. É, e aí eu fui tentando ir pelas costas, matar e tal. Aí os caras atacando, teve um pessoal fugindo. Sabe, parecia que era um... Parecia o Godzilla em Tóquio, tá ligado? Que legal. Tipo, e aí, até que a gente matou, a gente conseguiu matar o dragão, né? Eu absorvi a alma dele lá. E aí, em seguida... Eu vi uma mulher morta, que ela era a esposa do ferreiro. E aí os dois filhinhos do ferreiro e o ferreiro estavam em cima do corpo chorando. Tipo, que ela tinha morrido, entendeu? É, e, cara, foi uma experiência única, assim. Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma experiência dessa num videogame, sabe? Eu fiquei tão embasbacado, essa é a palavra. Eu fiquei tão embasbacado com toda a experiência. Tipo, não foi só a boss fight em si, mas toda a situação de uma cidade se unindo pra salvar e tal. Que eu achei animal, assim. Eu nunca tive essa experiência em nenhum outro videogame, cara. Em nenhum outro jogo, né? É, e olha que ficou em quarto lugar, hein? Então as outras também são tão boas ou melhores quanto essa foi. Mas o meu quarto lugar vai pro dragão do Skyrim. É um boss fight muito legal e que pode aparecer em qualquer lugar. Bacana, né? Não tem sequência, né? Tipo, você pode ver esse boss fight no começo, no fim, no meio, depois. Exatamente. De ter jogado 600 horas de jogo e por aí vai. Bem bacana, bem bacana. E... Hyde, qual o seu quarto lugar? Então, o quarto lugar, eu vou ter que spoiler um pouco o jogo, mas não tem como, né, falar de... sem spoiler, mas não é spoiler tão grande também, porque é um jogo que se spoiler não vai fazer tanta diferença. Que mas é o... fala qual jogo que é antes, né? É, vou falar que é o Bowser, né, o chefe final do New Super Mario Bros. Do Wii. Que... Tem spoiler? É, um spoiler pequenininho, né? Tipo, ele... então, começa igual os Marios antigos, assim, né? Ele vai correndo lá no castelo, aí vai pulando aquele... O Bowser solta aqueles foguinhos, né? Ele vai pulando. Aí ele luta igualzinho o clássico, né? O Mario Bros. 1, assim. Ele tá numa, em cima de uma ponte, aí tem que passar pelo outro lado e pular num sinal de exclamação e salvar a princesa que tá numa gaiola, né? Quando ele pisa no sinal, a ponte abre e o Bowser cai lá na lava. Só que aí a princesa tá de costa, né? E quando ela vira, não é a princesa, é um Magikoopa. Aí ele sai lá, ressuscita o Bowser, joga uma meleca colorida lá, um Rainbow, sei lá o quê. Aí o Bowser volta gigante, né? E sai correndo atrás do Mario. E essa parte eu acho que é muito legal, porque ele vai correndo e soltando aquelas bolas de fogo, vai destruindo tudo que tá no caminho do castelo. Aí o Mario tem que ir rapidão, chegar até o fim. Aí, e essa é muito difícil também, tem lava, assim, no, é umas ondas de lava, você tem que ir desviando no castelo, né, quebrado. E quando ele chega no final, ele acha a princesa lá numa gaiola e pula no botão, aí o castelo drena o Bowser, assim, pra baixo. Acho bem, bem, bem legal, foi... Bem épico, pelo menos pra mim. Longo, né? Não, e foi uma nova... Foi uma repaginada num negócio que tá todo mundo que joga videogame ou jogou uma vez na vida já tá cansado de ver e de fazer, né? E ficou legal. É igual, mas é diferente o original. Mas ele volta esqueleto, não é? Pelo que eu lembro. Ele tá todo esqueleto. Ou ele volta Bowser normal? Ele volta Bowser mesmo. Eu acho que ele volta no do DS. Ah, pode então, ser. Então, no do DS. Mas também do New Super Mario Bros. Wii, ele volta esqueleto, se não me engano, me lembre. No final. Eu tô confundindo. Foram tantas vezes que você enfrenta o Bowser, cara. Bowser e Bowser Jr. Mas é sempre legal, cara. Sempre legal. É incrível, né? A gente tá enfrentando há trocentos anos e efeito Chaves, né? Legal, né? Continua legal, cara. Você vê e continua bacana, cara. Show de bola. Muito show de bola. Bom, eu vou puxar aqui o meu quarto lugar. O meu quarto lugar é recente. Vou ter que spoiler um pouquinho, mas também não é nenhuma grande surpresa, não. O jogo é God of War 3. Diga-se de passagem, a série God of War é uma série que preza por boss fights absurdos, né? Quem joga God of War sabe do que eu tô falando. Então, é nada mais, nada menos que God of War 3, a última luta, que é Zeus. Apenas isso. Eu tô enfrentando apenas Zeus. E dessa vez, a gente enfrenta no final de God of War 2 também, mas a luta no final de God of War 3 é definitiva. É tudo ou nada, é o fim da série. E o que eu acho espetacular da luta são as fases que elas acontecem. Você enfrenta ele, primeiro você enfrenta num plano 2D que parece um jogo de luta tradicional como Street Fighter ou Mortal Kombat. O acabamento visual do jogo é uma coisa do outro planeta, os poderes que você tem naquele momento também tornam a luta assim visualmente muito chapante, mas muito chapante mesmo. Tem zoom. Então, quando vocês se distanciam da, digamos assim, vocês estão em cima de uma coluna, né, lutando, dá um espaço assim, a tela vai ficando grande, à medida que vai chegando perto, vai fechando o zoom. A luta é extremamente violenta, né, porque Kratos versus Zeus não tinha como ser diferente. Depois tem outra parte, que você vai lutar dentro da Gaia. Essa parte eu achei espetacular. Tem uma parte antes também, mas você luta dentro da Gaia, então é uma luta que deve ter durado comigo, a primeira vez que eu joguei, aproximadamente uns 30, 35 minutos, assim. Fácil, eu morri acho que umas duas ou três vezes, não morri tantas vezes não, mas continuamente, sem morrer, deve ter dado isso daí. Porque ela é uma luta também, que isso que eu acho bacana em alguns boss fights, eles são exaustivos, você vai chegando no final da luta, efetivamente cansado mesmo de enfrentar, mas a tua vontade de matar ele é tanto que você não quer parar. Tanto que no final, assim, na última animação, você fica em primeira pessoa, e você começa a esmurrar ele, né? Depois de ter destruído a Gaia, e você fala, não é possível que esse cara tá vivo. E aparece um botão na tela e você começa a apertar. E aí você tá em primeira pessoa dando soco na cara de Zeus. E é muito engraçado, porque eu pergunto pra todo mundo que passou por isso, porque você vai dando soco, à medida que você vai dando soco, vai voando sangue na tela. Né? Você tá em primeira pessoa, e aí tem uma hora que você voa tanto sangue na tela que você não vê mais a cena, você vê a tela toda vermelha. Caramba. E aí você não quer, só que o que acontece? Você já lutou tanto para chegar até ali, que a sensação que você tem é que se você parar de apertar o botão, ele vai levantar. E aí você não tá vendo mais como ele tá, de tão sujo de sangue que tá a tela. E aí você continua apertando o botão. E é uma coisa que eu pergunto para todo mundo que terminou God of War 3. Quanto tempo você ficou apertando o botão até parar de apertar e ver, sabe, que ele tinha morrido? Tipo, o jogo já ia acabar. Depois que você... E outra curiosidade que eu tenho, né? Eu não cheguei a fazer assim. Se você efetivamente precisa fechar a tela de sangue de vermelho para você poder terminar no jogo. Se você não bater até o final mesmo, ele volta. É uma coisa que eu não sei dizer. Porque eu não consegui. Das vezes que eu terminei, eu não consegui evitar de ficar apertando o botão até ficar tudo vermelho. Porque você quer bater, você tá com aquele... Não sei quem assistiu aquele filme do Tarantino, Assassinos por Natureza, acho que a sensação é muito ali. Você quer matar, quer ter certeza que morreu, sabe? E você não para de apertar o botão. A maioria das pessoas, assim, falam que ficaram apertando o botão por 2 minutos, 3, alguns 5. Eu sempre pergunto, não sei vocês que já passaram, se vocês quiserem colocar no mural, mas quem já passou por esse momento sabe do que eu tô falando, né? Como que é matar Zeus em God of War. Eu vi alguém jogar, acho que foi o Homem Mal terminando esse jogo, eu não lembro, e é bem legal isso. Eu achei que foi muito esperto deles, porque eu acho que tem duas coisas em jogo aí. A primeira é essa que você comentou, e eu concordo, tipo, esse medo de você, tipo, meu, se eu parar de bater, ele vai levantar, vou ter que começar tudo de novo, alguma coisa assim. Não, e é aquilo que você sente uma exaustão, você já tá lutando há um bom tempo. Você já tá fazendo combo, você já tá ligado, é aquela. Você tá na ponta dos cascos, você pode morrer, porque Zeus é um puto inimigo, ele pode te finalizar em 2 golpes ou 3, desde o começo da luta, né? Então você tem que ficar muito ligeiro. E eu acho que a outra coisa que representa também é a fúria que o Kratos tem pelos Zeus, pelo histórico do jogo, entendeu? É tipo assim, ele tem tanto ódio que ele passou 5 minutos socando a cara ensanguentada, esmurrada dele, mesmo ele já estando morto faz tempo, entendeu? Mas mesmo assim ele continua e ele descarrega, entendeu? Eu vejo por esses dois lados. Eu vejo pelo lado de narrativa de assim, é o tempo que você tá descarregando o ódio, entendeu? E essa também de brincar um pouco com o jogador, de tipo, a gente não tá deixando você ver, então, tipo, quanto tempo que você fica e tal. Isso eu achei bem, bem esperto, até você vendo pelo lado de história, eu achei muito legal eles fazerem isso. Então foi uma ideia bem, bem genial que eles tiveram mesmo. É muito original. Assim, quando eu falo na série, né? E é uma responsabilidade muito grande. Não sei quem pensou nessa boss fight, porque é uma série que não tem um boss fight nota 9. Eu vou dizer, God of War, do primeiro ao terceiro, não tem um boss fight nota 9. Eu posso, assim, quem jogou, quem, mesmo que a pessoa que não gosta, eu garanto, cara. É tudo 9,5 pra cima se não for 10. Então é muito difícil você manter essa adrenalina até o fim de um jogo aí que você tá 8, 9, quase 10 horas jogando, né? E manter esse flow. É, por isso que é o meu quarto lugar. God of War 3, a luta contra Zeus. E seguindo aqui, né, a sequência, né, a roda, a roleta, né, vamos para o número... Oh, agora começou a chegar perto do primeiro lugar, hein? Estão chegando perto do primeiro lugar. Agora o bicho vai começar a pegar. Setista. Qual é o seu número 3? Entramos no top 3. Agora a gente entrou no degrauzinho do pódio. Top 3 é importante, né? A medalha de bronze minha, e assim, eu não sei se isso vai ser uma surpresa, a posição que tá, que ia chegar, todo mundo que me conhece no cast, já sabe os meus gostos, sabe que ia estar aqui, mas que ele tá no bronze é uma surpresa, mas é o Big Daddy do BioShock. Oh! Hide, surpresa. Oh! Uma grande surpresa. Bronze. Não, mas, pô, tá em bronze, era pra estar em primeiro, não era? Não, então, tem dois melhores que verdade, ele. Mas, verdade. Mas o... Mas, cara, pra mim é o mesmo... É a mesma experiência que eu tive com Skyrim, com o dragão de Skyrim. E eu acho que a experiência que eu tive com o dragão de Skyrim foi mais legal, em alguns sentidos. Mas por ser o primeiro, pela maneira que eles executaram dentro do universo de BioShock. E, cara, assim, uma coisa que as pessoas não percebem muito da história do BioShock, muito da parte da história do BioShock mostra a construção de um Big Daddy, como que ele foi construído, como que ele é selecionado, tudo. Então, quando você chega no fim da história, que você pode olhar para trás e ver tudo que rolou e tal, você lembra que você matou vários desses Big Daddies, entendeu? Então, você tem certos sentimentos por eles que eu tô tentando evitar especificar para não spoilar. Se bem que, porra, é um jogo de 2007. Se você não jogou o BioShock, caralho, vai lá e compra. Dá, tipo, 40 conto. Compra. É muito bom. Mas é que eu acho, tipo assim, eu acho que enfrentar Big Daddy no BioShock 1 é tão bom que é melhor do que enfrentar o último chefe, cara. Muito melhor. Muito melhor. Então, tipo assim, melhor. O primeiro boss fight do jogo, que é um Big Daddy, você vai ter... É opcional, você não é obrigado a matar todos os Big Daddies, né? Mas, pô... cara, você passa o jogo enfrentando o Big Daddy. Aliás, diga-se de passagem, quem ouviu o cast de BioShock sabe que o jogo ele foi pensado em volta dessa ideia, né? Sim. Os caras tiveram a ideia desse boss fight em volta disso daí, foi criado tudo, toda a justificativa, né? Em volta. E, cara, aí você chega no último chefe. Eu acho assim, tipo assim, a parte mais decepcionante pra mim de BioShock 1 é o boss fight final, porque você passa o jogo combatendo o Big Daddy, fazendo estratégia. Evoluindo o teu personagem no sentido de melhorar isso daí, esse momento, e aí você chega no final. Aliás, eu acho até que o primeiro Big Daddy é o mais tenso, assim, porque ele cria uma expectativa tão grande com aquela luta, né? Quando você luta com ele. Não, e sabe o que é louco? Você pode ficar observando o chefe sem provocar isso. É verdade. Se você ficar, então é um negócio assim: é aquele, você fica observando e imaginando como é que vai ser, aí você tenta, aí você vai lá e morre. Aí depois você para, ele meio que te hipnotiza, cara. Então eu acho isso muito legal. Outra coisa muito louca é quando você tá bem no comecinho do jogo, os primeiros 10 minutos assim, você desce uma escada e tem tipo uma sala que você consegue ver através de um vidro. E tem uma Little Sister, que é a menininha. E tem um Splicer, que é um dos inimigos humanos do jogo, que tá tentando atacar a menininha, né? E aí, ela vai indo pra trás com medo, assim, e ele, vem cá, não sei o que lá. E aí, ela dá um grito, dá um gritão, assim. E aí, aparece um Big Daddy quebrando a parede. E aí, ele vem com aquela drill dele lá, que eu não sei falar isso em português, que é a broca. A broca, obrigado. Aí ele vem com aquela broca e mete a broca no cara e destroça o inimigo, ele joga o inimigo na sua frente, assim. E aí você pensa, quando você vê o Big Daddy pela primeira vez sem a proteção do vidro, porque lá era aquilo foi pra meio que situar que é assim, quando você vê esse inimigo na sua frente, você tá fudido, entendeu? Mas então, exatamente pra isso, E, tipo, sim, quando eu vejo aquilo genial. Quando eu vi aquilo ali, depois eu vi o Big Daddy, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a música do boss do Streets of Rage. É o que vinha na minha cabeça, assim, falou, putz, querido, agora. E aí, quando eu cheguei, acho que a primeira vez que eu cheguei perto, tipo, que aí o Atlas, ele fica de narrador, né? E aí ele fala, se você não atacar o Big Daddy, ele não vai te atacar e tal. E aí que eu percebi a dinâmica, você escolhe como você ataca ele. Você escolhe o primeiro ataque tem que ser o mais devastador, porque ele não tá esperando. Então você tem que planejar, tipo, olha pra sala, tem óleo pra você jogar fogo e ele ir no fogo, tem água pra você eletrocutar ele, tem várias coisas que você tem que olhar no ambiente pra tentar se preparar pra matar ele, entendeu? E eu concordo que o primeiro é o mais tenso, porque o primeiro é o que você tem menos experiência, é o que você tem menos poder, é o que você não sabe o que vai acontecer, o quão forte ele é. Você vai lá apanhar. E ele é forte tudo. Igual o último, né? Ele não tá mais fraco porque por ser o primeiro. Exatamente. Isso é outra coisa genial que eles fizeram. Não tem level. Se você for matar um Big Dead, você tá fudido. Você vai ter que se virar, entendeu? Isso é muito legal. E com certeza a ideia dos dragões de Skyrim foi... eu tenho certeza que eles se inspiraram nos Big Deads pra criar esse tipo de combate aleatório. Então, eu acho que isso já diz bastante dos Big Deads em si, né? Então, ele... Qual é o seu jeito favorito de matar? Cara, depende. Os primeiros eu usava muito environment, eu usava muito ambientação, né? Uhum. Eu dava hack nas câmeras, eu tentava levar ele pra uma sala que só tinha uma saída, então eu podia fazer um bottleneck nele ali. Mas mais pro fim do jogo, e o meu ataque primário sempre era pegar granada, essas coisas, com telequinese, colocar em cima de óleo de balde de óleo, né? E aí eu pegava todos esses granadas em cima do balde, eu pegava tudo e jogava contra ele. Era sempre assim. Isso no começo. Aí depois que eu comecei a pegar mais poder e tal, aí eu começava a usar mais turret. Isso é uma estratégia que eu faço em qualquer jogo, assim. Eu sempre quero ter alguma companhia. No Bioshock era turret, no Skyrim era sempre o conjurar o monstro e tal. Sabe o que eu fazia bastante? Eu pegava um Big Dead solto e usava o Hypnotize Big Dead. Também. Aí eu ia lá e provocava o outro Big Dead com o Big Dead me protegendo. Aí o outro Big Dead ia pra cima dele. Enquanto os dois ficavam tretando, aí eu mandava, principalmente pra uma arma... Cria intriga, normalmente, né? Criava intriga. Aí normalmente, tipo assim, eu mudava pra uma arma que atirava alguma coisa elétrica. O Electrobolt, né? E alternava com uma arma, dava um Electrobolt pra ele paralisar, enquanto meu Big Dead batia nele. O cuidado aí que você tem que ter é de nunca acertar o teu Big Dead. Então, por isso, era não, por isso que eu não... Você vai ter dois isso. Big Deads, mas aí eu sempre conseguia manobrar, sempre tive isso, poucas vezes isso aconteceu comigo, né? Aí eu paralisava ele pro meu Big Dead bater. O mais engraçado é que os dois Big Deads ficavam bem meia boca, tipo assim, um morria, né, porque era o seu e você contra ele, então acabava ele sempre morrendo, e aí o meu ficava só o pó. Aí o que eu fazia? Lá matava ele e pegava a grana dos dois. Eu nunca fiz isso exatamente por esse motivo. Eu como sempre era muito turret, muita explosão, muita coisa, eu sempre tinha medo de acertar o segundo e... Acertar o segundo no começo tá ferrado, porque são dois, né? São dois, aí ninguém segura o tranco, cara. Dois Big Dead contra você pode ter tudo. Não tem jeito. E você, Raid, como que você... Que estratégia que você usava? Ah, eu ia meio na loucura assim, viu? Correndo pelado e vai estar chamber toda hora. Toda hora. Mas eu gostava de queimar eles. Você não pode deixar eles se mexer, então eu sempre usava coisa elétrica. Ou tiro elétrico de 12. Eu gostava de queimar eles também, usar aquele óleo que tem no chão, né? Aproveitar aquilo lá e tacar fogo. Uhum. Acho que tudo que é elétrico funcionava bem nele. Você não deixou se mexer, já era. Mas bacana. E aí já aproveita, Raid, emenda aí. Qual que é o seu número 3? Bom, meu número 3 é de um jogo já um pouquinho antigo, mas não muito. Que é do Castlevania Symphony of the Night, né? Eu já falei várias vezes dele, né? Uhum. E o chefe que eu acho mais épico nele não é o Drácula, o último. É o penúltimo, antepenúltimo chefe, né? Que é um bicho gigante, assim, chama Galamuf. Ele é... Assim, o visual dele é baseado num deus egípcio, né? Eu fui pesquisar que deus que era, né? E é um deus que chama Sebek. Ele tem o corpo de humano e a cabeça de crocodilo, né? Ele usa um cetro, assim. E acho que ele é camada do Cetiça, né? Que tem um deus egípcio chamado Cetiça. Cara, cabeça de crocodilo, você não lembrou dos Gremlins, não? Do Donkey Kong? Ah, não, mas é diferente. Lembro um pouquinho. Mas é meio diferente, assim. Por que camarada do cetista? Não entendi. Explica porque aí. Porque ele é tipo amigo de um deus que chama Seth. Que é o deus do mal egípcio. Muito bom. Então, meu brother. É teu brother. E ele é gigante, assim. Ele ocupa a tela inteira, né? E dependendo do nível que o Alucard tá, você pode derrotar ele em 5 minutos ou em meia hora. Porque eu, a primeira vez que eu lutei com ele, eu demorei mais de meia hora pra derrotar, que ele é muito, muito forte. Ele fica te chutando, né? Você tenta chegar perto dele e chuta e te joga na parede com tudo. E se você ficar longe, ele joga umas bolas de energia evil assim e não deixa você ficar perto. ou ele fica atacando uns raios com o cetro dele. E depois é legal também quando você vence ele se desmorona, assim, ele tipo, vai se despedaçando e pegando fogo. E a sensação é muito boa, né? Porque depois de uma luta de meia hora, você derrotar um chefe desses, aí quando aparece aquele jarrinho assim que te dá energia, nossa, é uma conquista, assim, é tipo o achievement da época. Nossa, da hora. Legal, cara. Da hora, muito da hora. Muito cara. Épica. É tipo um Shadow of the Colossus antes do Shadow of the Colossus, né? É. Isso que dá mais moral ainda, né? Antes. É. Antes do outro. Bacana. E falando do meu número 3 aqui também, já é um jogo antigo. É, eu fiquei até na dúvida se escolhia entre o Super Metroid do Super NES ou entre o Metroid Prime 1 do GameCube, e a minha escolha foi o Metroid Prime 1 do GameCube. É, eu acho um baita de um boss fight. Primeiro que é um jogo muito longo, que depende muito da sua exploração no jogo para você conseguir chegar lá, né? Então ele tá numa câmera escondida, você chegar até ele demora, né? Então é um boss fight que se você morrer, você vai ter o trampo de chegar até ele de novo. Aí você passa por uma sala, digamos assim, que é chatinho, uma sequência de você acertar pulos e plataformas que não é muito simples, né? E aí quando você cai na câmera que tá ele é enorme, cara, ele é um Metroid enorme. E o mais bacana, você tem que, dependendo do tipo de poder que ele tá usando, é o tipo de arma que você vai usar. Então você tem 4 armas no Metroid, né? Você tem o de ondas, você tem de pulso, você tem o de plasma. Então você tem que prestar atenção nesse padrão, né, para poder atacar ele e conseguir machucar. Isso é a primeira parte do boss fight. É uma parte bem desafiadora. Você tem que ter uma habilidade grande para desviar na hora que ele for vir, para conseguir atingir ele naquele momento. A visão em primeira pessoa do capacete da Samus eu acho sensacional. Quando dá luz, esse tipo de coisa, você consegue ver o rosto dela refletido nessa batalha. A música é do outro mundo, né? E depois que você consegue passar essa primeira parte, você tá esgotado, tipo assim, você tá com praticamente nada de munição, né? E você cai numa cratera onde sobra só o que eles chamam de Metroid Core, né? Que é o núcleo do Metroid Prime. E aí, cara, é muito louco quando você descobre o que que machuca ele, porque o que acontece? Esse Core, o Metroid Core, ele desaparece na tua frente. E aí você tem visões do jogo, você tem a visão térmica e tem a visão de raio-x. E é sempre aleatório, você nunca sabe em qual tipo de visão ele pode ser visto. Né? Então, nem sempre ele repete o padrão. Então, o que que ele faz? Ele desaparece e deixa uma poça no chão. Quando você pisa nessa poça, você consegue... A poça é de Phazon, né? Que é o material que é utilizado pelos Space Pirates, né? Para fazer a fusão com os Metroids. O que que acontece? Você consegue disparar esse Phazon nele. É a única coisa que machuca ele. Nenhuma arma funciona. Mas por que que isso funciona? Porque em uma luta com o Omega Pirate, que é um outro boss do jogo, ele cai em cima de você no fim da luta e dissolve. E a armadura da Samus, ela fica toda manchada, né? No caso, pintada de Phazon. O que que você ganha no final dessa luta? Você percebe que o Phazon não te machuca mais. Só que você não sabe até aquele momento que aquela capa de Phazon em cima da armadura vai permitir com que você dispare o Phazon do chão. Então você entra em Hyper Mode. O Hyper Mode, que é o que ela usa no Prime 3, o Corruption. É um poder que ela está dominando, que ela já está com o Phazon no sangue dela. Então o que acontece? Você tem que primeiro descobrir qual tipo de... onde você vai conseguir visualizar ele. Então ele desapareceu, ele vai deixar uma pocinha de Phazon. Você tem que correr lá para cima dessa pocinha. Se chegou em cima dessa pocinha, você só consegue disparar em cima dela. Você consegue dar 2-3 tiros só. E ela já desaparece, né? Você dispara com o canhão. Você entra lá em Hyper Mode quando você para em cima da poça. Você tem que adivinhar e achar logo ele na visão que ele tá, ou térmica, ou raio-x. E, cara, assim, é sensacional, é um espaço muito pequeno, né? Ele sumona outros Metroids que vêm pra cima de você. E, cara, foi uma luta que eu acho que eu tentei umas 5, 6 vezes pra conseguir passar. É bem desafiador, assim, é bem, bem padrão, bem old school. Então tem umas coisas que eu acho muito padrão, assim, velocidade de raciocínio, coisa de jogo de navinha, e é uma batalha que é construída durante o jogo, né, inteiro, porque tudo que você vai acumulando de tiro, de tipos de armas, são baseadas nas variações de Metroid. E tudo isso você vai usar no Metroid Prime, né? E o Metroid Core, a única forma de você matar ele é com o próprio Phazon. Então, pela estrutura, todos os boss fights de Metroid são lutas muito bem estruturadas nesse aspecto, mas essa pra mim foi magistral. Assim, foi magistral, porque usou cada milímetro de tudo que você passou pelo jogo pra... tem que usar. Não tem, entende? Não tem, ah, eu uso isso, eu uso aquilo. Você tem que ser 100%, tem que ser equilibrado em tudo pra você conseguir passar essa luta, né? E dominar todos os comandos do jogo, assim. É isso que eu achei louco. Ele é um boss fight moderno, mas exige habilidade e padrões, assim, que eu acho coisa de jogo de navinha, cara. Incrível. Ah, eu acho que a melhor coisa que um desenvolvedor pode fazer, não só em boss fight, mas principalmente em boss fight, é adicionar estratégia. Tipo, eu não gosto muito de boss fight que você tem que fazer, tipo, você vai lá, dá um tiro, aí ele faz a mesma rotina que ele faz, tá repetindo, né? Aí repete, aí você tem que esperar, aí dá outro tiro, aí tem mais a mesma rotina, blá blá blá. Por isso que não tem muito muito boss fight bom ou tipo excelente, ou que vem logo na sua mente, assim, de Mario antigo, por exemplo, que era sempre a mesma coisa. Era legal fazer, mas então, exatamente, era sempre a mesma coisa. Não que não era legal fazer, não era divertido fazer, lógico que era, mas tipo, era basicamente esperar pela mesma coisa, rotina, blá blá blá. Então, quando vem um dev que faz exatamente isso, principalmente te força a usar todas as ferramentas que você vem acumulando, né, que pô, a coisa mais importante é meio que te mostrar, cara, você precisava de tudo isso. Se você ficasse sem pegar qualquer uma dessas coisas, você não ia conseguir derrotar. Então, isso meio que faz valer tudo que você passou, né? Não, e não que não seja impossível você passar, mas, por exemplo, você tem que ter todos os tipos de tiro, você tem que ter tem que ter evoluído os energy tanks e os mísseis a uma quantidade boa, que você vai precisar fazer muito combo de míssil com os plasmas. Então é aquilo, é impossível também você chegar lá sem ter matado o Omega Pirate, né? Mas é um jogo de exploração, ou seja, é mais um motivo para você ir atrás disso daí. Porque quanto mais recurso você tiver, mais você vai facilitar a tua vida. E mesmo assim, não será fácil. Ah, muito louco, cara. Eu acho que é muito difícil para fazer um boss fight assim. É muito mais fácil você criar essas rotininhas, essas coisinhas. Quando você consegue criar um que precisa pensar mesmo para você derrotar, é sempre um boss fight épico. Não, cara, foi difícil, foram 5-6 vezes, eu acho. E acho que na terceira vez ou quarta que eu consegui chegar no Metroid Core, que eu consegui matar. Porque você não entende na primeira vez o que você precisa fazer. Peraí, o que é um Hyper Mode? Aí aparece na tela pra ler, aí você volta, mas o pau tá comendo, dá pra você parar e ler, mas às vezes você não consegue raciocinar na hora, né? Porque você tá ali, cara, tipo, derrubei o Metroid Prime pela primeira vez, mas não era só ele, cara. Aí vem o restinho dele ali, o que tá dentro da crosta toda, debaixo do monstrão, né? Então, é muito louco, cara. Eu acho um baita boss fight, assim, momentaço. Pra quem vê até o final dos créditos, se você explorou bastante o jogo, tem surpresinha no final dos créditos, né? Então, pra quem escaneou a maior parte dos itens, então, acho que vale a pena. É um jogaço. Tem no Metroid Trilogy, pra quem quiser jogar no Wii até hoje, tá lá. Tá facilitado pra quem joga com emote. Eles deram uma melhoradinha, porque o original é bem desafiante mesmo. Eu acredito que poucas pessoas terminaram, né? Até por Metroid ser uma série bem hardcore. Então, mas tá aí, esse aí é meu terceiro lugar. Ufa, deixa eu respirar. Porque foi um baita de um boss fight. Né? E continuando a rodada aqui, agora o bicho tá pegando, hein? Agora o bicho tá pegando. Chegando perto do alto do pódio, né? Setista. Qual é a sua medalha de prata? Minha prata. Minha prata era ouro, aí virou prata. Mas primeiro ele era ouro, então isso já diz bastante também. Olha só. É difícil. E eu vou ser um pouco redundante, né? Porque casou de eu e o Lula falarmos sobre basicamente a mesma franquia, não o mesmo jogo, mas o meu de prata também é do Metroid, mas é o Metroid Prime 3 do Wii. E que, aliás, eu considero um dos melhores jogos de tiro desta geração inteira, o Metroid Prime 3. Olha, se não o melhor. Polêmico isso? Que polêmico. Se não o melhor. Se não o melhor. Se existisse o Emotion Plus na época do Metroid Prime 3, ele com certeza seria o melhor. Então hoje ele tá entre o panteão dos melhores. Mas pulando a polêmica de lado, o segundo melhor boss fight que eu já ou joguei. Não, né? Não tirando, colocando a polêmica ainda na roda, sem o Emotion Plus. Sem o Emotion Plus. Sem Plus, os caras fizeram o bagulho. Sim, cara. Cara, é um. É, ele, eu me sentia Samus com ele, porque era tão perfeito a mira, era tão perfeito a velocidade com que você conseguia mirar depois que você pegasse o esquema, que, cara, é muito, muito animal. Muito animal. Bom, ok. Quando a gente fez já, né? O do Metroid Prime. O cast do Metroid Prime 3. Acho que já fizemos. Acho ou não. Que não, hein? Então, ó, acho tá que aí, não. Ó. Não fizemos ainda da série. Uma flag Metroid. Levantada. É uma flag levantada. É uma aí. Coisa que a gente deve. É uma bandeirinha levantada. Então, o melhor boss fight foi o Metal Ridley. Ele acontece muito, muito cedo no jogo, eu diria. O que até me surpreendeu pra um boss fight tão bom acontecer tão cedo. E ser melhor que o último boss fight, né? Que é contra a Dark Samus lá, né? O clone da Samus. E, assim, o bom dele foi o contexto, que também foi uma experiência muito boa, que eu me senti Gandalf caindo no dentro das minas de Moria, né? Que, assim, ele é um dragão, o Metal Ridley é tipo um dragão, né? E ele te ataca, ele vai descendo tipo num cano, ele desce e você pula pra poder derrotar ele, né? E vocês estão caindo, tem até um contador no acho que no lado inferior da tela, que mostra qual é a distância que você tá do solo. E se você não derrotar ele até lá, vocês dois morrem, porque vocês dois caem em queda livre até o chão. E toda luta funciona com uma muito queda louco. Livre. É muito louco isso aí, é uma queda livre, cara. É brigar com o bicho cair. Cara, eu lembro de um jogo que você brigava em queda, assim, era co-op do Dreamcast chamado Power Stone, se eu não me engano. A ideia, não sei se a ideia, se os caras pegaram a ideia daí, apesar que eu acho que nem precisavam ter pegado, mas só o fato de você lutar caindo, cara. Cara, é muito louco. E o mais legal é que é um dragão gigante na sua frente. Então, assim, ele te ataca com a garra esquerda, te ataca com a garra direita, entendeu? Ele te ataca mordendo, né? Então tem vários ataques que ele faz, porque ele tem a vantagem. O dragão tem a vantagem. Você é uma porrinha na frente dele, entendeu? É um dragão gigante. E você tem que ir derrotando ele de pouquinho. Ele é bem... Eu tava falando de rotinas, e ele tem bastante rotina. Ele muda um pouquinho, né? Tem vezes que ele fica por cima de você, tem vezes que ele fica por baixo, mas ele é bem de rotina mesmo, só que aquela pressão do contador tá chegando ao zero e a variedade de ataques e tal, meu, é um negócio muito legal, e o tempo todo eu fiquei pensando, eu não sei como eu vou me salvar, porque a Samus não voa, né, então tipo o tempo todo eu derrotando ele, eu fiquei pensando, algum jeito eu vou, sei lá, eles vão fazer alguma coisa acontecer pra me salvar, e quando eu derrotei, né, deram um jeito de salvar mesmo, mas, pô, foi uma coisa, sabe, foi a primeira, acho que foi o primeiro jogo no Wii e o primeiro boss fight do Wii que eu fiquei, sabe quando você fica, eu joguei à noite, né, bem à noite, assim, e eu ficava querendo, tipo, chegar o dia seguinte rápido pra eu conversar com alguém, tipo, meu, você não sabe o jogo, a aventura que eu tive, o que aconteceu comigo, sabe, assim, e foi muito, muito legal. Mas cara, você falou de rotina, né, curioso, eu, lógico, todo boss fight tem suas rotinas, por mais você consegue pegar os padrões com o tempo, mas uma coisa que eu admiro na série Metroid é que todos os bosses, cara, isso daí desde lá do NES, tem rotinas muito bem estruturadas, cara, é muito bem feito assim a rotina, se você parar, começar a prestar atenção, tipo, não é aquele negócio esdrúxulo, que é roubo, sabe, você tem que fazer, tudo dá pra passar, é padrão, mas é muito bem estruturado, cara, eu acho show de bola, gostei pra caramba aí do seu segundo lugar também, acho justo, que é aquilo, pra mim, eu tive dificuldade de escolher o terceiro, é uma série que a gente deve aí ainda falar mais dela, né, vamos ver, de repente aí com o Yuta, quem sabe ter novidade, então vamos aí, morrer não morreu. E bom, falando do segundo lugar, né, estamos quase lá, qual o seu segundo lugar, Raid? Então, meu segundo lugar é meio que esperado também, né, meio que o óbvio, Mas eu vou colocar o Sonic aqui. Ah, não é o primeiro Raid. Ah, não, não acredito. Ah, não. Volta, diretor. Para tudo, não é possível. Qual que é o seu segundo lugar, Raid? Qual que é o seu segundo? Sonic 2. Ah, não. Nossa, Sonic, que puta merda, eu não acredito. Formo, Flame. Então imagina como é que é o primeiro, né? Se eu coloquei o... Tá falando a gente, cara. Se o Sonic é seu segundo lugar, o primeiro é uma coisa que não foi lançada, cara. É, então. É, estou intrigado. Estou absolutamente intrigado. Por quê? Qual do Sonic? Sonic 2, na Sonic... última fase, né, a Death Egg Zone, que é uma paródia, né, da Estrela da Morte, que é um... Death Egg Zone, né? É um ovo gigante com a cara do Robotnik, né? Aí o Sonic vai lá pro espaço, né, enfrentar o Robotnik nesse ovo gigante aí. Aí antes de enfrentar ele, enfrentam o Sonic de metal lá, né? É uma luta meio difícil, mas já te deixa meio cansado pra ir pra ele depois, né? Então aí quando você acaba de enfrentar o Metal Sonic, aí o Robotnik aparece lá atrás, tá controlando ele, né? Ele sai correndo assim, e sabe que o Sonic não pega ele, né? O Sonic corre pra cá, ele não pega ele, vai mais rápido. Aí ele pula dentro de um robôzão que tem a forma do Robotnik, aí ele começa a lutar. Aí esse robô do Robotnik, ele tenta esmagar o Sonic, né? Aparece uma mira assim em cima do Sonic, ele voa e cai com tudo tentando esmagar. Mas tem que desviar disso... E ir pulando as garras que ele solta. É meio também repetitivo, mas sei lá, eu acho legal. Eu gostei dessa luta, né? Aí depois que o Sonic vence o Robotnik, a nave dele explode assim, né? E ele cai. E aí o Tails vai lá e salva ele na navinha, o aviãozinho dele, o Tornado. Aí o jogo acaba. Meu, grande finale, né? É, era meio finale. Final de filme, assim, né? Filme dos anos 90. Oh, super show, cara. Mas eu não imaginava que era seu segundo. Eu imaginava que seria o primeiro. É, né? Eu vi um recentemente que eu gostei assim. Bastante. Depois eu vou falar. Primeiro eu falo dele. Tá, mas eu estou surpreso. Você não quer fazer mais nenhuma menção rosa, nenhum outro boss fight do Sonic, não? Todos são bons, né? Todos são bons. Todos. Menos os... Sonics novos aí. Menos os ruins, né? Menos os ruins, é. Todos os bons são bons, menos os ruins. Menos os ruins. Ah, inclusive, fazer uma menção, né? O Sonic 4, ele tem um remake desse boss fight aí, é bem legal também. Exatamente esse. Você gostou do remake ou você prefere jogar o original? Os dois são bons, mas o original tem a física melhor. Caramba, cara. Incrível isso. É, incrível mesmo. Incrível. Coisa boa não é toda hora mesmo. O Generations também tem um remake dessa luta. Tá bem legal também. Bacana. Mas aí como não é original, então acho que quem merece no top aí é o Sonic 2. Foi o primeiro que teve esse boss fight, né? Mega Drive, hein? Mega Drive, hein? Drive. Homem Mal está regozijando nesse momento. Mega Drive, Bacana. Ai, chegou meu segundo lugar. Ó, meu segundo lugar é recente, né? É algo que eu não esperava, quer dizer... essa é uma outra série que tem boss fights muito interessantes também. Mas esse daí foi um negócio... Assim, eu sabia que ia acontecer, eu não sabia que ia ser tão bom. Eu vou acabar spoilando um pouquinho, mas o jogo já é de 2007, então, mas a gente ainda vai falar disso mais pra frente, de outra forma, em outros casts e por aí vai, né? A gente já se auto-spoilou no primeiro cast do ano, né? Então vamos spoilar um pouquinho aqui. O meu segundo lugar, cara, vai pra Metal Gear Rex versus Metal Gear Ray em Metal Gear Solid 4. Cara, é um negócio assim... Eu fiquei, quando terminou, eu coloquei o controle... Primeiro que demorou um pouco pra eu colocar o controle, porque veio uma cena muito foda depois, né? Metal Gear 4 é chapado de cenas escandalosamente bem feitas. E bate palmas depois que terminou a cena, porque foi um negócio de tirar o fôlego. Primeiro que pra você chegar no boss fight já tem uma fuga que é muito louca, né? É um boss fight que acontece logo depois de outro boss fight, né? Pra não spoilar muito. Mas aí você tem uma fuga, né, você volta para Shadow Moses, que é onde se passa Metal Gear 1, né, você precisa usar o Rex por motivos que eu não vou explicar aqui. O Otacon consegue colocar ele para funcionar novamente, né, através do Mark II, que é um robozinho que você tem no Metal Gear Solid 4, né, que te acompanha, é um dos gadgets, né, das coisas, dos N dispositivos ultra tecnológicos que o Snake tem. E quando você sai pro porto da ilha de volta, você consegue escapar com o Metal Gear Rex, né, que você luta contra ele, ele é o boss, né, o boss final de Metal Gear 1, quase o boss final de Metal Gear 1. Quem que aparece? O Liquid com o Metal Gear Ray, que é o boss de Metal Gear 2. Né? Você fala, nossa, o Ray é muito mais moderno que o Rex. Foi feito anos depois. Né? Só que você tá do teu lado com o Otacon, que é o cara que projetou o primeiro Metal Gear e entende da tecnologia de copiloto. E o bacana dessa luta é que ele reprograma o Rex. Na realidade, o Rex tinha isso daí, porque o Rex ele é mais cascudo, né? O Ray ele anda debaixo da água, né? É super moderno. O Rex não. O Rex é igual o Opalão velho, né? Então ele é resistente, ele é casca grossa, assim. Ele não é super moderno, mas é resistente. Então, o que é sensacional na luta, você tem as armas, né? Você tem os mísseis, você tem aquele laser do Metal Gear, você tem a Gatling Gun dele, só que você tem literalmente uma luta livre de Metal Gear, que quando você chega perto do Ray e atinge ele, você consegue chegar, e outra coisa que é muito louco, você, a sensação de você pilotar o Metal Gear, porque ele é um robô bípede, né? Então ele anda meio com um gingado, assim, é muito louco, e funciona tanto em primeira quanto terceira pessoa. Quando você chega perto do Ray, que você consegue derrubar ele com uma certa quantidade de armas, você inicia uma sequência de golpes, mas de golpes assim, de luta livre mesmo. Metal Gear versus Metal Gear, e o barulho de lata, dando porrada em lata, é uma coisa do outro mundo. Sai faísca, você literalmente põe o Ray contra a parede e bate nele igual um lutador de MMA bate no outro. Então, é uma coisa muito ferrada, cara. E o bacana é que, tipo assim, o Ray é aquático, você tá num porto. Então, o que acontece? Muitas vezes, o Liquid, ele cai na água pra fugir. Né? E você pode até fazer stealth disso daí. Você pode se esconder atrás de outras plataformas com um robô enorme, né? E quando o Ray sai, ele não te vê. Mas se ele te vê, aparece aquele ponto de interrogação igual igual qualquer soldado no Metal Gear que você está tentando desviar. Então o que eu acho incrível do jogo é que todos os mecanismos, você está num boss fight, tem o mecanismo do boss fight, mas todos os mecanismos do jogo continuam funcionando. Porque o Ray descobre onde você está aí e vê, cara. É muito louco, é um negócio que racha o bico, cara. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Nossa. Então, é um momento que é muito bem preparado no jogo, é uma baita... Ela não é tão longa, né? Mas ela é narrada o tempo inteiro, porque o Otacon fica falando pra você, né? Vai pra cima, usa isso, usa aquilo. O Liquid fica falando na tua orelha o tempo inteiro, né? Eu até fiquei em dúvida, porque a última luta desse jogo é também uma luta épica. Foi muito difícil pra mim escolher. É, uma luta, cara, sem comentários, assim, essa Metal Gear Solid 4 é um baita jogão, então, os boss fights são todos sensacionais, a série Metal Gear é, mas eu, como o nome da série é Metal Gear, pra mim, assim, tinha que ser o Metal Gear versus Metal Gear, é aquilo que todo mundo fala, cara, lata com lata, então eu acho que esse é o meu segundo lugar. Vai pra Metal Gear Solid 4 Rex versus Ray, quem quiser assistir, sei lá, mas eu recomendo, melhor do que assistir é jogar, o jogo deve estar tão barato quanto BioShock 1, né? Quem quiser, coloque aí, viva esse momento que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eu nunca ouvi uma história de boss de Metal Gear que as pessoas que jogaram não tenham bastante pra falar mesmo. Porque eu só ouço história de coisa épica, assim. E é bem louco, né? Quando consegue ser uma coisa consistente, né? Não é um ou outro. É sempre algum jogo tem aqueles melhores ou piores, mas todo boss fight que você entra, você sabe que você tem que estar preparado, né? Mas você sabe de um detalhe? Ele é um boss fight que foge do padrão Metal Gear. Porque, cara, quem jogou pelo menos o Metal Gear 1 sabe que quando você mata um boss, é contada toda uma história, sabe? Os bosses no Metal Gear são aqueles bosses que morrem com honra, né? Você não mata eles, você liberta eles, assim, né? Então vem uma história enorme quando você mata. Esse não acontece isso, né? Vem uma cena, tudo, né? Até porque você tá com o protagonista e antagonista do jogo, né? Mas ele é sensacional. Vamos fugindo do padrão. Mas eu recomendo, esse é o meu segundo lugar. Lata com lata. Bom, agora, né? Agora o bicho pegou. Né? Agora chegamos ao último, ao boss fight dos boss fights. Ao boss fight final de cada um aqui nesse cast. É. Vamos começar aqui respeitando a roleta, né? É, agora que a gente sabe que o Hyde não vai escolher o Sonic em primeiro, né? Então, eu poderia, né, escolher outro Sonic. Um suspense, né? Não vai ser, o Hyde vai ser o último, né? Vou fazer o aqui. Depois dela, eu tive uma surpresa muito grande, não serei o último, né? Mas vamos lá, respeitando a mesa redonda setista. Qual que é o primeiro lugar dos boss fights pra você nesse momento, né? Porque amanhã pode mudar. Com certeza, que é verdade. É, bom, melhor que os dragões de Skyrim, melhor que os Big Daddies de Rapture. Ó, tá vendo? Tô começando um testinho, hoje tá cruel. É, e melhor que o dragão de Metroid também, né? Que é um dragão que eu acabei de perceber que também é um dragão. É, um jogo que se prova... É uma coisa com dragões, hein? Eu tenho. Se você ver meu quarto... Não, Lula Molusco, você já esteve no meu quarto, no meu escritório. Porque isso pareceu uma coisa muito ruim, né? Tipo, Lula então, Molusco, você já esteve no meu quarto. Já esteve lá, você já esteve na sua casa. Você já esteve na minha casa. E você viu a minha coleção de dragões. Eu, por isso que Skyrim também é, né, falou bastante comigo. Porque eu tenho um dragão de tudo quanto é material existente no mundo, assim. É, mas é um jogo que sobrevive ao teste do tempo. É, ainda não houve um boss fight melhor que um boss fight desse jogo. É, que, aliás, é um... Eu vou dar a fita agora, vocês vão descobrir muito fácil qual é. Que é um jogo feito basicamente de boss fights. Não tem mais nada além de boss fights. Eu ia colocar esse, eu não coloquei porque ficou tão óbvio que você ia escolher. Meu, Shadow of the Colossus. Minha Nossa Senhora, quando eu vi esse jogo em HD na E3, ano passado, foi orgasmático. Eu até fiz um videozinho de um cara jogando lá, porque ele tava jogando, não era o meu colosso preferido, mas ele tava jogando ele em HD e é animal. Continua sendo o meu número um boss fight, e eu tenho um colosso específico que é o melhor boss fight que eu já joguei, que é muito foda e é uma experiência muito louca, que foi o Colosso 13, chamado Phalanx, que ele é o Colosso Pássaro, ele é o... Que voa, aquele dos balãozinhos. Exatamente esse. Você cavalga do lado da asa dele, pula na asa. É animal. Nossa, é tipo assim, muito feio. É tipo assim, é um deserto. Você tá. O ambiente dele é um deserto gigante. E ele é o mais calmo dos colossos, porque ele não te ataca, ele não tá nem aí pra você. Ele só fica voando lá, bonitinho. E tem alguns momentos que a asa dele toca na areia. E eu não tinha a mínima ideia de como, né, você tinha que chegar nele, porque ele fica voando o tempo todo. Eu fiquei um tempão cavalgando pra ver se ele descia e tal. É, e você tem que explodir os balõezinhos, e aí quando você explode, ele desce, que fica embaixo no corpo dele, né? Ele desce e fica com a asinha do lado. E a asinha tem os vincos pra você subir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acertar os balões, explodir, ele desce com o corpo, com a asinha dele lá, que a asinha é um prédio de 50 andares, né, mas... Uhum. É da hora escalar ela, lá tem vários negócios que você vai escalando, cara. Mas pra você mim, tem que escalar logo quando começa, o seu grip vai acabando. Não, e pra mim o melhor é o antes, porque você tem que cavalgar o mais rápido possível, cara, do lado da asa. Isso daí é épico, cara, você cavalgar do lado da asa, assim, a areia vai te levando, mó ventão, assim, é difícil você fazer isso. É muito foda, e você tem que pular do cavalo em movimento pra asa, subir nos vincos da asa, aí quando você tá lá em cima, ele sobe a altitude dele, né, e você tem que correr pelo corpo dele acertando os pontos fracos, né, só que quando você acerta um ou dois... Ele mergulha, ele literalmente mergulha na areia do deserto como se fosse um mar. Então, cara, quando a primeira vez que aconteceu, que ele começou a mergulhar, você vê a cabeça dele lá na frente mergulhando, você pensa, puta, fudeu. Aí você começa a sair correndo, e aí você vê o Wander, né, que é o personagem lá, correndo na sua direção assim, mas você tá vendo as costas dele, né, como jogador. E você vê o negócio chegando cada vez mais perto, você pensa, puta, vou dar um pulo, e você... pula pra qualquer lado que você puder, você cai, né, todo desajeitado como ele sempre cai, e fica esperando pra ver o que acontece. Você chama o seu cachorrinho, ó, eu ia falar, você chama o seu cavalo de novo, aí passa um tempinho, ele com sobe o osso, correndo novo, com o osso e começa tudo de novo, cara. É muito, todas as vezes que eu tive que subir nele, que eu lutei contra ele, foram animais, cara. Toda vez que eu tinha... Foi a rotina mais animal de um boss que eu já vi. Foi melhor que o número... Que o último colosso, né? Que ele fica parado e tal. Foi o melhor de todos. Foi o mais, mais inventivo e foi o mais divertido de fazer, cara. Então, ele com certeza ainda é o meu número um absoluto de boss fight. Não teve Big Dad que ganhou, e mesmo eu gostando muito de dragão, tenho dois dragões na minha lista, não teve dragão que conseguiu ganhar do Phalanx, cara. Mas ele é parente, ele é meio que eu ia primo, falar, ele parece muito é? Dragão, hein? Meio ok, primo. Tá bom, então é melhor, pronto. Ele é assim, que ele é um dragão triarticulado. Nossa, né? Tipo, ele é o primo distante, né, dos dragões. Ele é o deficiente, né, dos dragões, sei lá, nasceu com uma mutação. Se lançassem um minigame desse boss fight, assim, tipo, por 400 pontos, você compraria um minigame só pra ficar jogando esse boss fight eternamente e ranqueado ainda? Quem mata mais rápido? Comprava fácil, cara. Com achievements. Eu quando tiver o meu Play 3, você acha que eu não vou comprar o HD Collection do Ico e do Shadow of the Colossus pra jogar ele tudo de novo? Com certeza. Falar nisso, tô esperando um amigo comprar aí, um patrocinador pra me emprestar aí, cara, HD Collection. tô com muitos patrocinadores aí de jogos de Play 3, então, mas fica aqui meu pedido, né? Minha cara de pau, deslavada. Gostaria muito de jogar HD Collection. Muito foda, mano. Mas, ó, primeiro lugar do setista de boss fights aí. Por favor, patrocinadores, eu imploro, eu suplico. Misericórdia. Beleza, beleza. Não iremos ainda para o raid, será grande surpresa o primeiro lugar do raid no programa, né? Eu vou falar do meu primeiro lugar, na maior cara de pau aqui, só pra deixar o melhor por último, né? Eu vou save the best for last. Então... eu vou falar do meu primeiro lugar. O meu primeiro lugar, cara, ele é um boss que te acompanha o jogo inteiro, cara. É um boss que te acompanha o jogo inteiro, praticamente do começo ao fim. Nemesis. Aê! Sabia. Putz, cara, que... É um boss fight, cara, eu não lembro quantas vezes de cabeça, porque faz tempo que eu joguei Resident Evil 3, quantas vezes você enfrenta ele, mas eu lembro que cada vez ele te dá uma parte de uma arma, e você vai podendo melhorar suas armas com ele, né? Então, você tem a opção de fugir desse boss fight, que é muito engraçado, né? Algumas cenas assim são engraçadas você fugir, mas você enfrenta ele várias vezes, ele te persegue o jogo inteiro, e você fica durante muitas partes do jogo pensando assim, puta que pariu, tá tudo muito silencioso, cara. Esse cara vai aparecer. Esse cara vai aparecer. Quem não tomou susto com coisa explodindo e o Nemesis aparecendo? Quem não tomou susto? Cara, quando você vai escapar lá, que você consegue todas as peças lá pra fazer o trem funcionar, você chega na igreja, vem um helicóptero, aí a Jill corre. Ai, finalmente tudo isso acabou. It's finally over. Aí vem ele com a bazuca e derruba. Que ódio que dá nessa parte. Nossa! Nossa, cara, aí você tem que enfrentar ele, cara. E aí depois ainda você fica trancado dentro da igreja. Se você não enfrenta, se você escolhe não enfrentar, ele fica lá fora te esperando. Toda vez que você passa, ele pega com o tentáculo no teu pé. E ele é um chefe que ele vai se modificando durante o jogo, né? Quanto mais você bate, aquele sagaz, quanto mais você bate, mais ele quer te matar. Mais ferrado ele vai ficando. Quanto mais você baleia ele, até ele ficar tomar um super fermento, né? E ficar monstruoso no final, virar aquela coisa. Mas, cara, esse é o meu primeiro, assim, lugar de boss fight ever, assim. Não é o jogo que eu mais gosto da série Resident Evil, mas ele é tão marcante que o jogo levava o nome dele no título, né? Resident Evil 3, Nemesis. Eu lembro dos meninos falando assim, a molecada, Nemesis, meu, você viu Nemesis, cara? Ai, não acredito, sério. Nemesis, meu primo mais novo fala, Nemesis, mó difícil passar o Nemesis. Que louco, cara. Meu primo tinha o quê? Uns 8, 9 anos, assim. Ele tomou um maior susto, o Nemesis, cara, até aparece toda hora, meu, não dá. Nossa, ele te persegue do começo ao fim do jogo, toda cara. Vez que eu vou lembrar Nemesis agora. Nemesis, cara. Eu acho que eu também vou tocar isso na cabeça. Não, e ele é uma arma biológica, sim, ele é um Tyrant, né, mas ele é uma arma biológica que ele é feito pra limpar todo mundo do Stars que tá em Raccoon City. Então os caras vão lá e soltam ele em Raccoon City, né, pra matar todo mundo que é do Stars. Você tá jogando com a Jill, que é membro do Stars, então é por isso que ele anda e fala, Stars, Stars. E ele é o primeiro Tyrant que faz uma coisa do outro mundo, né, tipo, ele faz curva. Não adianta você tentar pegar isso, tem que saber, tem uma técnica pra cada uma manha, pra cada fase que você enfrenta ele. Você tem que juntar itens, tem que economizar pra você conseguir enfrentar ele. E vale a pena. Não é obrigatório em todas as partes do jogo. Mas é, eu terminei o jogo assim, enfrentando ele todas as vezes. É casca grossa. É um chefe que te acompanha o jogo inteiro e por isso que é o meu primeiro lugar, cara. Porque ele não te dá descanso do começo ao fim. É um boss fight praticamente que existe enquanto o jogo dura. É, por isso é o meu primeiro lugar. É. Nemesis, galera. Nemesis. Nemesis. Mas beleza, né? Que rufem os tambores, né? Chegou. Hyde, qual é a sua medalha de ouro? Então. O primeiro lugar que eu escolhi foi de um jogo que eu joguei recentemente, eu gostei bastante. Foi o Castlevania Lords of Shadow. Ah, dedo do Kojima aí, surpresa. Agora é o Edward do Twilight lá que esqueci. Twilight. É do é, porque matar aquele que desgraçado ia ser bom, né? Crepúsculo. É sério, cara? É o Vampire, assim? É. Não, não é. Então, esse jogo... É o Lobo. Não. Esse jogo, o que é legal dele é que ele tem... Praticamente todos os boss fights são bons. Ele imita bastante, né, o Shadow of the Colossus e o God of War, né? Você vê muita referência desses dois jogos nele. Uhum. É, inclusive, tem dois colossos que você mata nele, né? Dois, não, três. Poderiam até estar no Shadow of the Colossus que ia combinar perfeitamente, que é colosso mesmo que tem. E o chicote lá do Belmont lembra bastante aquela arma do Kratos, né? Então vira meio um Shadow of War, sei lá, coisa assim. Cara, esse jogo, ele teve o dedo do Hideo Kojima, eu não sei em que partes, mas ele tem o dedo da Kojima Productions. É visível, né? Visível, é, porque a história dele é coisa do Kojima, assim, se nota, uhum, né? E diga-se de passagem, pelo menos assim, quando eu vi os trailers, assim, eram trailers, assim, muito bem feitos, muito bem interpretados. Sim. Não duvido que o dedo esteja aí. O jogo, ele é... são dois discos, né? É um jogo bem grande e é muito bem feito, realmente, né? Agora, o chefe que eu escolhi para pro final é o último chefe mesmo, o Final Boss. E eu não posso falar quem é, porque senão vai ser um spoiler muito grande. Mas... Fala pra gente aí da estrutura da luta, pelo menos. Então, vou tentar contar mais ou menos como é que é a luta, né? Assim, descrevendo o chefe, ele não é gigante, não é um monstro, né? É humano, assim, é como se fosse um humano, só que tem alguns poderes, né? O jogo, ele tem um sistema de energias, né? Que é parecido com o Ikaruga. Você pode ter a energia boa e a energia evil, né? Você escolhe, uhum, qual você quer, ele gasta uma barrinha lá. E quando você tá usando uma das duas, você consegue atingir tipos de inimigos diferentes. É igual ao Ikaruga, né? Que você fica mais vulnerável. E no final do jogo, você tem essas duas energias pra usar, né? Uma barra praticamente ilimitada. Você pode usar durante a luta toda. E o chefe também usa isso. Então, quando ele tá usando energia vermelha, você tem que contra-atacar com energia azul. E quando ele usa azul, você contra-ataca com a vermelha. E aí você tem que ficar trocando toda hora e prestando atenção nisso. Fica muito, muito difícil, né? Tem uma parte que ele... Depois você bate bastante nele, né? É uma luta meio exaustiva, assim. Você tem que bater pra caramba nele. Ele fica cansado e começa a criar uns pentagramas no chão. Aí tem... É um pentagrama vermelho e um azul. Um vermelho e um azul. Aí você tem que passar por eles e ir trocando a energia. Porque se você pisar no azul com a energia azul, você morre, né? Na hora, você... Morre não, mas quebra o negócio e tem que bater nele de novo pra criar isso. E aí quando você chega nele, você bate nele, aí volta a luta de novo. E é bem difícil essa parte. O que é legal também é o clima que cria nesse final, que é muito épico. Assim, a música tá tocando de fundo aí, que Mr. Bubbles colocou aí de fundo. Ela é... Sei lá, dá uma sensação de final mesmo, assim, né? O lugar tá chovendo e tudo sendo destruído. Também não é... Acho que é até um mundo... não é no planeta Terra, né? Assim, é tipo no inferno, mais ou menos. Um mundo fictício. É, mais ou menos. E depois o que acontece no final também, o que descobre é muito da hora. Aí, e já vou dar spoiler uma coisa que não é o Drácula que você enfrenta no final, que esse jogo é antes do Drácula, né? Mas depois remete a uma coisa que leva ao Drácula. E eu gostei bastante mesmo. Aliás, é um jogo que merece um cast. Oh, da hora, cara. Então, eu tenho patrocinadores que tem esse jogo, é no PlayStation 3 também. Eu vou jogar a versão de um disco. Muito, muito bom, vale a pena. Muito bom. Da hora. Legal, cara, né? muito legal. Eu me surpreendi com o seu primeiro lugar e fiquei motivado a jogar o game. Vale a pena. Fiquei motivado a jogar o game, cara. Muito, muito bacana mesmo. Legal. Você tem alguma menção honrosa aí, Raid? As minhas menções honrosas viraram. Elas viraram. Não, mas já fala aí uma menção honrosa, não é possível. Ah, não... o Donkey Kong e o Capitão Carru era da hora vencer ele também. É da hora? É. Muito louco. Setistas, tem alguma menção honrosa aí? Cara, eu. A minha menção honrosa ia ser a Coolex do Mario, mas acabou entrando na lista também. Nenhuma bate. Porra. Cara. Talvez uma, ok, uma menção honrosa. O chefe final do Mass Effect 2. Ele foi bem épico também. E dentro do contexto da história, foi uma surpresa e tal. Mas todo o caminho pra chegar nele e o chefe em si foi bem interessante. E até as escolhas que você fez durante o jogo contam para essa sequência do fim. Algumas coisas acontecem pro bem ou pro mal se você deixou de fazer ou não algumas coisas durante o jogo. Então isso foi bem, bem interessante. É uma menção honrosa legal aí. Bacana. A minha menção honrosa eu não poderia esquecer do mestre, né? Então a minha menção honrosa vai para Genshi de Ninja Gaiden 2. Também você enfrenta ele várias vezes durante o jogo. É um boss fight muito legal. Um cara, se não me engano, 3 ou 4 vezes você enfrenta ele. Cada vez ele vai se modificando. Então não poderia esquecer o mestre Tagaki, porque Ninja Gaiden é um jogo de combate puramente insano. Então fica a minha menção honrosa aqui, Ninja Gaiden 2 Genshi. Mas a gente quer saber de vocês. Quais as menções honrosas? Quais os grandes boss fights da vida de vocês? O que que gerou aquela adrenalina final, máxima de cada jogo? O momento épico de cada jogo? A gente espera que vocês dividam isso com a gente através de cartinhas e através do nosso mural. Esse foi o nosso top 5 de boss fights. Sim, claro. Vamos lá. Desculpa a interrupção, mas antes do fim. Mais uma coisa. Eu deixei uma mensagem no Facebook agora falando que a gente está finalizando a gravação. Uhum. E já tem tipo umas 8 mensagens aqui. Eu vou só citar rapidinho quem que falou. Beleza. O Samuel, o Arskiller e o Rick estão tentando descobrir do que é esse cast de hoje. Então, que me chutaram aí? Eu soltei. O Samuel falou que ia ser. Deixa eu ver aqui, ó. Ele falou que é o do. Não, então, o Rick acabou de falar Skyrim. Ele acabou de falar, alguns segundos atrás. O Samuel tá falando que foi o New Vegas. E o Arskiller, ele não quer nem tentar. Sábio, sábio. Eu achei engraçado que o Samuel falou assim: ah, o setista tá no cast, então deve ser o Fallout New Vegas ou algum com história muito, muito foda e tal. Então eles já foram por isso, mas tá engraçada a discussão. Tá quente, tá frio, a gente vai fazer tá quente, tá frio. É. boa. Tá quente, tá frio. Pra próxima gravação, fiquem antenados aí nos nossos perfis e na nossa comunidade. E mandem cartas também pra participar do cast. Quem quiser participar da leitura, manda cartinha aí. Sim, mandem cartas, comprem headset. Beleza? Por favor, senão a gente não consegue gravar vocês, caramba. Mas é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado, né, desse cast de boss fights, e a gente espera que da próxima vez o pessoal na comunidade acerte, né? Vamos ver se a galera tá ficando boa. Mas é isso, obrigado e até o próximo OrionCast.